Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, também são versículos bem conhecidos, mas realmente para mim teve foi algo muito novo, assim, dentro do meu coração, muito forte nesses dias que eu estava estudando. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, mais uma vez, eu vi esse versículo de uma maneira completamente diferente. Falei: Senhor, o Senhor quer que a gente apresente os nossos corpos como sacrifício vivo. Por quê? Porque para fazer vontade de Deus, nós vamos ter que morrer, a gente vai ter que se entregar. A morrer para tudo que a gente quer fazer, para tudo que a gente gosta. E a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é pessoas sendo salvas. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos multiplicadores de filhos, que sejamos geradores de filhos, que ampliemos a sua família. Essa é a maior vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa é a vontade de Deus para nós. E depois ele continua falando que pela graça que me foi dada, e aí ele começa a falar como que a gente deve viver. E o nosso modo de viver, ele tem que estar dentro da vontade de Deus, sim. Por quê? A vontade de Deus é pessoas serem salvas. Para elas serem salvas, nós precisamos viver uma vida digna do evangelho que a gente prega. E para isso, nós vamos ter, sim, lá fala, continuando aí no 3, no 4, e continuando, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação, o que exorta, use o dom em exortar, fala do amor não ser fingido, da gente amar cordialmente, não ser vagarosos no cuidado. Servir ao Senhor, alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverar na oração, acudir os santos nas suas necessidades, exercer a hospitalidade, abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Por que tudo isso? Por que tanta recomendação? Porque se a gente agir assim, pessoas se chegarão a Deus. Só por isso. Deus nos quer cumprindo a sua vontade, tendo uma vida diante de Deus digna. De alguém olhar e falar: esse aí eu quero saber quem que ele segue, porque esse aí é diferente. Essa pessoa, ela é diferente. E para isso, nosso comportamento tem que ser dessa maneira que fala em Romanos. No que depender de nós, ter paz com todos os homens, não vingar, né? Não dá, não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele vai falando muitas coisas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Nós vamos viver situações no nosso dia a dia e nós vamos ter que agir dessa maneira para que a vontade de Deus se cumpra, porque agindo assim nós seremos luz, seremos sal e as pessoas verão Cristo em nós e vão desejar ter a mesma intimidade, a mesma comunhão, a presença de Deus na sua vida. E qual não é a vontade de Deus? Vamos ler lá em Mateus 18, 14. Muitos sabem de qual esse versículo. Mateus 18, no verso 14. Diz assim também: Não é da vontade de vosso Pai que estás no céu, que está nos céus, que venha a perecer um só desses pequeninos. Deus não quer, como Jesus falou, que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum daqueles que Deus deu a Jesus. Não, fique sem conhecê-lo. Deus quer que todos venham conhecê-lo. Amém? Paulo tem uma história interessante. Numa das viagens dele, nós vamos ir lá em Atos, no capítulo 21, ele estava indo para Jerusalém, verso 7. Ele vai relatando e ele está a caminho de Jerusalém, né? No verso 7 diz assim: Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E ele foi. Ele foi sabendo... vamos ler o 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Paulo sabia que aquela era a vontade do Senhor. E ele estava disposto a morrer por ela. E ele já sabia o que ia esperar. E muitos de nós podiam ter falado: vamos ficar com os irmãozinhos aqui mesmo, nem eles estão querendo que a gente vá, não vamos mais. Mas Paulo sabia que Deus tinha mandado ele ir. E a vontade de Deus era que ele fosse. E ele não abriu mão, sabendo que ele ia sofrer. Que nós também possamos, como Paulo, abrir mão de tudo e dizer: vou cumprir a missão, custe o que custar. Vou levar o evangelho de salvação ao perdido e ao necessitado a qualquer custo. Amém? Agora o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo. No Monte das Oliveiras, lá em Lucas 22, versículo 41, Jesus no Getsêmani, ele, no 41, diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus morreu para cumprir a real vontade de Deus, que era salvação e resgate das vidas. Ele é o nosso maior exemplo. Num simples ato, num único ato, ele salvou toda a humanidade. Jesus deu a vida por todos e quer que nós também possamos dar a nossa vida por outras pessoas. E isso exige renúncia da nossa própria vontade. Naquele momento, a vontade de Jesus era outra. Tanto é que ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Com certeza, não foi fácil para Jesus naquele momento tomar essa decisão, mas ele tomou por amor a nós. Ele abriu mão de tudo por nós, do que era mais cômodo, do caminho mais fácil. Decidiu renunciar a tudo por amor a nós. Quantas vezes, irmãos, nós não somos capazes de abrir mão do nosso conforto, da nossa vontade, às vezes, para não vir ao culto. Às vezes, por causa de coisa simples, boba, banal do dia a dia, nós não viemos ao culto, nós abrimos mão de estar na casa do Senhor, muito mais de falar para alguém do amor de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Por causa do nosso conforto, da nossa vontade, ou da nossa falta de vontade, ou do nosso desânimo, ou da nossa preguiça. E a palavra do Senhor diz que a porta é estreita. E eu fiquei pensando: Senhor, a porta é estreita, porque não dá para passar com as nossas vontades. Não dá para passar com os nossos desejos. Com as coisas que a gente quer, né? Mas que possamos nos esvaziar, que aí fica fácil de passar na porta. Vaziem, faça fácil na porta estreita. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Nós estamos num jejum, e esse jejum ele exige renúncia, abrir mão da nossa vontade. E Jesus fala sobre comida também, e sobre vontade, lá em João, no capítulo 4, no verso 34. Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Nesses dias de jejum, quando eu li esse versículo, eu falei: oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Que a nossa comida seja fazer a tua vontade e completar a tua obra nessa terra. Esse deveria ser o nosso coração e o nosso sentimento, né? A Bíblia diz que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O jejum, ele nos fortalece, ele nos aproxima de Deus e ele revela a sua vontade. Eu e os sócios temos experimentado, assim, esses dias, algo tremendo de Deus com relação à revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. E principalmente é essa vontade primeira do Senhor, que é salvação de vidas. E Deus tem nos usado para levar pessoas a conhecer a Jesus. Tem aberto a nossa boca e tem também trazido pessoas para receberem nesses dias. Impressionante o que Deus tem feito nesse tempo de jejum. E Jesus, depois de ser batizado, ele também passou por um longo período de jejum. Foram 40 dias e 40 noites. E é um exercício para nós de vencer um desejo natural seu. E é uma forma de exercitar você abrir mão da sua vontade. Quantos aqui estão dentro do jejum, nesse tempo de jejum? Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Nós temos aberto mão da nossa vontade. E não vou falar que é fácil, porque não é, não. Com o Senhor a gente passa, graças a Deus. Mas é uma vontade nossa que está sendo vencida. E esse jejum, ele nos prepara também espiritualmente para aquilo que Deus tem para nós. Eu queria ler ainda em Lucas, capítulo 5, verso 17. Essa história de um paralítico. Um dia, ali quando ele estava ensinando, era Jesus, né? Achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, disse ele: homem, são-te perdoados os teus pecados. Essa história, depois ele continua, né? Falando aí, os fariseus estavam discorrendo lá, mas como é, quem é ele para perdoar os pecados? E Jesus acaba falando: levanta-te, anda, e curando ele também. Mas a salvação chegou na vida daquele homem aí, né? E eu fiquei lendo essa história falando: Senhor, esses eram amigos verdadeiros, os amigos desse paralítico. Jesus estava ensinando, fala que as pessoas estavam sentadas ao redor dele, e eles não tinham nem como chegar em Jesus. Agora você imagina a cena, quatro pessoas segurando uma quinta num leito, que eu até fiquei perguntando só como é que seria esse leito na época, mas não devia ser uma coisa como a de hoje, né? Não era, não devia ser tão fácil. E imagina você tentando perfurar, passar pela multidão para chegar em Jesus e não conseguir, não conseguir. E eles tinham um propósito tão firme de levar salvação e cura àquele homem que eles foram subir no telhado. É porque a gente lê, a gente acostuma com as coisas, mas se você for pensar, eles deviam estar tudo acontecendo e eles tentando entrar e tentando chegar e não conseguia. E um deve ter tido a ideia: então vamos subir, vamos pelo telhado. Tiver que tirar as telhas, pendurar o homem por lá para cair em cima de Jesus. E eu fiquei: Senhor, que possamos ser assim com aqueles que estão à nossa volta, ter essa vontade de ajudar tão grande, levar, que assim, não vai ser, Não vai ter impedimento, vai ter dificuldade que vai nos impedir de ir até o fim com aquela pessoa, nem que tenha que abrir um buraco e colocá-la na frente de Jesus, lá, gente, lá do telhado. E eu fiquei imaginando, porque abrir e colocar ainda aí, eu falei assim, Deus, mas como que eles ainda ficaram segurando o homem pendurado até chegar lá embaixo? O peso que não deve ter sido? Então, eles estavam dispostos a fazer aquele homem encontrar a cura. Eles queriam que ele fosse salvo. E o maior objetivo deles foi atingido logo que Jesus esteve com ele. Os seus pecados estão perdoados. Aí ele teve salvação. E para que todos soubessem que ele é o Filho de Deus, ele curou também. Mas a salvação já tinha chegado àquele homem. Eu imagino esses quatro amigos, a alegria que eles não saíram desse lugar. Andando com seu amigo. Tiveram que arrumar o telhado, né? Provavelmente. Mas imagina a alegria que eles não saíram de ter conseguido levar salvação e cura a um homem no meio de uma multidão. Que esse seja o nosso coração, de pagar o preço pelas vidas que estão perto de nós. Qualquer dificuldade, a gente já, não vou chamar de novo, não veio dessa vez, não vou mais, não. Ah, aquela pessoa não quer nada com Deus. Não, já cansei de falar com ela, Jesus, ela não quer saber, não. Nós não podemos agir assim, nós temos que amar. Nós temos que realmente amar as pessoas como Jesus amou. Que possamos estar dispostos a nos esforçar e nos dispor para que pessoas recebam cura e salvação.